Nos cartões ConstruCar, Móveis Car e o Fu vem, seu brotherzaço, facilita ao máximo o seu pagamento, papai. Agende uma visita. Atendimento lá é super pontual. Não vai atrasar os seus compromissos. 3557-1089. Interarte Planejados. Ali na rodovia dos Inconfidentes, 1420. Na Vila do Carmo, em Mariana, pertinho da rodoviária. 3557-1089. Interarte Planejados. Planejando o conforto da sua família. Agora, na Real FM. 90.1. Radar 90. Informação em tempo real. Sociedade Musical Senhor Bom Jesus de Matozinhos oferece curso de aprendizado musical gratuito. A Sociedade Musical Senhor Bom Jesus de Matozinhos está realizando aulas gratuitas de música e iniciação musical em sua sede, na Rua Getúlio Vargas, no bairro Rosário, em Ouro Preto. Elas ocorrem todos os sábados, de 8 da manhã ao meio-dia, para pessoas com idade a partir de 6 anos. Esta é uma grande oportunidade para a formação musical, educação e para a manutenção deste bem patrimonial precioso de Ouro Preto, que são as corporações musicais. Real FM, música e informação na medida certa, na rádio do seu jeito. Para o Radar 90, Michele Borges. Você ouviu na Real FM 90.1. Radar 90. Informação em tempo real. Neste final de semana aconteceu a segunda edição do Canta Mariana. O marianense Gustavo Campelo faturou prata da casa e conta pra gente um pouco de como foi mais essa conquista no Festival da Canção. Fala pra gente, Gustavo. Eu fui premiado com o prêmio Prata da Casa nesse ano de 2018 no Festival da Canção, o Canta Mariana. Consecutivamente premiado na mesma categoria no ano passado, eu me sinto muito honrado e muito feliz com essa premiação. Confesso que esse ano fui pego de surpresa, não esperava, mas muito feliz com o resultado final. O Canta Mariana, ele é um evento que visa promover o talento não só do músico marianense, mas também do músico brasileiro. E isso é uma grande oportunidade para nós músicos que visa ter uma visibilidade, né, no seu trabalho. E eu acho que a iniciativa da Prefeitura, né, de Mariana em promover esse tipo de evento só vem agregar.